Delta, parte para girar a base. Curva na esquerda, 1500, perna do vento, passará para a base, Olympus 08. Telemetria 390, sem identificação, dessa via chegada à área, até 4 mil pés, altímetro 0012. Após Cabog, vou Itab, após Itab, Serra Vitor 366. Para girar base. Mantendo o vento, prolongando, aguardando base, Olimpo 08. Escuta? A escuta, prossiga. Pelo lógico, Golf Kilo, autorizado, pouso, pista 1-0, vento 090 graus, 1-0-9. Autorizado, pouso na 1-0, Oscar Golf Kilo. Copiado Yankee Romeo Lima. Autoriza base para o Olympus 08. Filo, autorizado base. Reporte na final no zero. Reportará na final no zero, Olympus 08. Abatango, Oscar, Golf Kilo, no solo as 5-2, libera a direita, solo em 1-2-1, décima moto. Golf Kilo, autorizado Kilo, até o pátio 3, atento ao balizador. Para o 9-6, sem identificação, dessa via chegada na área até o nível de voo 050. Detecção 0, Olympus. Na porta, agora. Foxtrot Yankee Romeo Lima, tem frequência livre para autocoordenação. Oscar Golf Uniforme, desça e mantenha 3 mil pés, ajuste de altímetro no 013. Golf Uniforme, procedimento em uso RNAV, prossegue com NDP Zulu. É 390, na Produtora Vitor 366, desça e mantenha 2.500 pés, informe na final do procedimento RNAV. Oi, socorre meteoro 55, curva à esquerda agora, reposta na Serra do Vento, pista 10. Curva na esquerda, 1500, passará Serra do Vento, Olympus 08, informa que é pouso final. Ciente, Olympus. Olympus 08, perna do vento. Gente, reporte para girar a base do Olympus 08. Reportará para a base do Olympus 08. Condição de girar a base curta agora da presente? Girando da presente, Olympus 08. Gente, autorizado base, reporte final 10, Olympus 08. Autorizado final 10, Olympus 08. Pula 096, desse mantenha 4 mil pés, ajuste permanece, agora ajuste padrão, 1093, aguarda autorização para final ILS, correção, para final RNAV. Negativo, com 1093, autorizado 4 mil, só valeu autorização para comentar com o presidente. Olympus 08, autorizado pouso no 0, vento 090 graus no 09. Autorizado pouso, pressão no 0, Olympus 08. 043, cópia. 2043, prossiga. Autorizado Guarulhos, nível 360, via rota Pedro Lobo, 10 até Taubaté. Decola pista 10 após decolagem primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El Leda Motiva. Frequência do controle 119.8, transponder 5572. Usando 360 para Guarulhos, a aerovia pelo Zulu 10 Taubaté. Decola da 10, primeira curva à direita na Dael Leda Motiva. O controle está em 1198 e o transponder 5572, Zulu 2043. Correto, no portão 62, deixe-me pronto, Zulu 2043. Portaremos. Na 310, reporte nacional para o procedimento RNAV. Posso lá, né? Autorizado o cruzamento da pista, chame na hotel. Oscar Golf Kill na escuta. Gente, Oscar Golf Kill autorizado o táxi via parte 3, parte 1, Lima, Mike e na Quebec, Torre, 118.95 para o cruzamento da 17. Pode ser, o táxi autorizado até a Quebec, e lá, 2845 para o cruzamento com a torre, o Oscar Gordo. Mas era 9.6, confirma para o que está mantendo? 368, certo, 368. Gente, controle autorizou após o táxi, é a Vitor 366. Curva direita na proa, observa Vitor 366, 2500 pés. Como se observa Vitor 366, o Gon 096, desculpa, não confio a instrução, certo? Estou realizando a RNA, estou com 0 6 3 no 0 torre 1 no 8 decimal 95. 0 6 3 no 0, estabilizando a RNA, pistão no 0. RNA 3 no 0, QNH no 0 no 3, autorizado pouso pistão no 0, vento 090 graus no 3. Autorizando pouso pistão no 0, oxa, né? Oscar Golf uniforme, curva esquerda na proa 210, permanece limite. Oceano 210, Terra na Silvio, próximo a Golfinho Fórum. Uniforme, tráfego para 7 de 10 horas, meia dúzia de milhas, um Boeing 737-800. Uniforme. Oscar Golf Uniforme, 17 milhas oeste de Salvador, retoma navegação Voiduna e descida para 2.000 pés, reporte no final do procedimento NDB do Lu. Para 2 mil pés, esquerda Duna, outra passando a favor do uniforme, reportará da NDB do Lu. Bom, 096, passando Serra Vita 266, está em jogo a pista. Bom, na 096 Torre 1, no 8, decimal 95. 1895, boa noite. Torre Salvador, bom, 096. Bom, 096, continua aproximação, que é negar 013, aguarde a pista livre. 093, aguardando. Autorizado o cruzamento, reporte de vendo pista. Bom, então minha dúzia autorizado, chame pronto para o táxi, 120-43. 43. Boa noite, frequência livre estacionar. É, meu 310, no solo ao 08, direita, 121, no decimal 9, solo. 219-5, informa, só tem aí informação de que o papi do lado esquerdo está apresentando orientação diferente da do lado direito, não? Negativo. Então as duas são divergentes, a do lado esquerdo permanece na rampa e a do lado direito está fora dela. Entendi. O colega reportou, é, confere a informação lá direito, estava como dando indicação as quatro luzes brancas, é isso, colega? Confirmando que a gente fez o sol 1219. 1096, autorizado pouso 10, vento 090 graus, 9 mais. Quem quer dizer pouso 10 igual 0096, confere a informação do prédio. M3 10, táxi via Alfa, reporte antes, ataque 6 Juliette. Alfa, reporte antes, 6 Juliette. e boa noite do Papatango a Golfo Uniforme. Papatango a Golfo Uniforme, que legal no 013, continua a aproximação a voagem de pista livre. Golfo Uniforme. Movimento solo 10 direita, 1219 solo. 219, apenas uma informação, senhora, quando a gente está bem próximo ao posto, a pista fica equalizada, ok? É mais próximo na perto do externo, entre o externo e a pista, também ele fica tudo branco na direita e na rampa da esquerda. Obrigado pela informação. E agora, 1219 solo. 219, uniforme passou externo com 3-5. Agora de pista livre, acho que vou ser uniforme. Uniforme. Nando Galeão. Estou com 1096. 1096, prossiga via Alfa, reporte antes do ataque 6 Juliette. Reporte antes do Juliette. Vou 1096. O gol 2-0. Gol 2043, aguarde para o táxi. Aguardado para o táxi, com 2043. Ocean é 6310, ingresso de Juliette, portão 03. Juliette, casa 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2043, após o ingresso do Airbus da Avianca, autorizado prosseguir o táxi via Bate 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste 10 no 3. Equilibre táxi, Bate Índia, 10113 até o ponto de espera, vai chamar 38895, gol 2043, após o Avianca. A respeito da informação do papi, quando ele fica todo branco do lado direito, o lado esquerdo fica como? O lado esquerdo fica 2x2, normal na rampa, e o lado direito fica todo branco. Mais longe da pista, isso próximo do externo, e depois próximo do toque, ele fica igual o outro, 2x2. Ah, ok, ciente, grato. Ótimo, vou felizando. Pra diminuir um pouco, tá no máximo. Ciente. Muito grato. 1096, ingresse Juliette, porta 10. Juliette 10, ou 1099. Já tô em 1-0. Mantenha 1-0, gol 2043. Também gosto do Felipe, abre o salão de 4, direita, 1-2-1-9, salve. Alfa Tango, Oscar Golf Uniforme, seja autorizado Kilo, parte 3, atento ao balizador. Golf Uniforme, Kilo, parte 3, já. Bandeira 43, autorizado, decolagem 1-0, vento 090 graus, 1-09. Livre decolagem da 1-0, Gol 2-0, 4-3. Autorizado Galeão, nível 360, via rota Upper November 857. Até Moussu. Decolagem pista 1-0, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Dael, Leda após Irume. Controle Salvador opera 119.8, transponder 5015. Ok, 360 para o Galeão, papel novembro 857, Monsu, a pista 10, curva direita, saída da El, Leda e Lume, controle saída 119.8, transponder 5015. Gol no 973, protejamento correto, portão 04, chame pronto. Decolou ao sumo meia direita, correção. Chame o controle agora em 1-1-9-8. Ok, 119-8, voo 2043, boa noite. Controle Salvador, muito boa noite. Voo 2043, decolou na Sahel, na frequência. Chegou 2043, contato da Seda Dael, subou 360. Da Seda Dael, 360, voo 2043. Controle, voo 2043, já está cruzando a 2000, autorizaremos, ótimo. Inicialmente voo Leda. Leda, 2043. 20.3, chame agora o centro Recife na frequência 1251-0123.80. Agora vai chamar o centro Recife 1251-1238, gol 2043, uma boa noite. Boa noite. Salvador, o gol 973 para o pushback acionamento, posição 4. Autorizado, chame táxi. Chame seu táxi. Meu táxi, voo 973, tem 120, 4 horas, Campinas. Ingresso em Alfa, ponto de espera 11895, altímetro 1013, tem um bom voo, 1973. India Alfa 1895, a torre 973. Salvador, o voo 973, ponto de espera pronto. O 973, autorizado, linha decolar 10, vento 100 graus, 109. A linha decola, voo 973. Livre até a interseção, reporte para ingresso no pátio 3. Salvador, 13858, boa noite. Boa noite, 13858 para Fortaleza 370, copia? Afirmativo, pronto, cópia no 02. Tá autorizado para Serra Brava, Fox, Zulu, nível 370. Decola da 10, cumpre o perfil da saída Momo, Cogbu, Coetão. Momo Frati. Após decolagem, curva à esquerda, de intercepta Perzulu no 9. Aciona 5024 e o controle em 119 decimal 8. 3858, autorizado 370, da Fortaleza, decola da 10, saída Momo Proti, com curva à esquerda após decolagem. Intercepta superior do Lugo no 9. 5024, transpondo, controle 119 decimal 80. Eu vou colocar o próximo push no 023858. 23858. Golf uniforme, prossegue para contornar o parque e chama para Lima, na Lima para ingresso. Mike Quebec, Semana Quebec, 11895 para prosseguir no táxi. Passa 3, decolou 31, 198, controle com 1. 192, muito obrigado, tchau, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Gol 973, passa 2.400 pés na saída do Nael. Durante Gol 973, contato radar, saída da EL, subiu 360. A saída da EL, subiu 360, contato radar, Gol 973. Zero para... T310 da OSHA, está autorizado nível 350. Decola da 1-0, comprometida saída PUCA, transição Aracaju. Após decolagem curva à esquerda, prossegue a Pedro 7 conforme. Aciona 5021 no transponder e o controle 119.8. Chama quando pronto, busca no 03, OSHA. Confirmando, PAD 5. A gente prossegue para BRT, autorizado o cruzamento, reporte ficha livre. Five after Sabito 367 down to 2,500 feet. Do a Navy procedure, report on final. Roger, after passing Sabito 367 down to 2,500 and we are cleared to air nav procedure when we 10 car again when final. Also 2795. 973, chame Centro Recife na frequência 125.1 na alterna 13. Correção, alterna 123.8. Centro Recife 3858 para o táxi, 152 a bordo, 3:05, alterna João Pessoa. Essa Inter Alfa, ponto de espera 10295, altímetro marca 1013. Estágio no 013, de táxi, ponto de espera 10295, uma boa noite, 3858. Gol no 096 para Fortaleza, está autorizado nível 370. Decola da 10, cumpre o perfil da saída Momo Froti, onde intercepta o pêndulo 19. Após decolagem, curva à esquerda. Aciona 5027 no transponder e o controle em 119.8. 370 para poder localizar, como um trânsito de esquerda, segunda 10. Operação 19, 0 estamos na posição 10. Quando a gente chama quando o pronto para o push no 10. Control 795, intercepting final push course, runway 10. Establishing line now, runway 10. Roger, 2795, contact tower, frequency 118.95. 118.95, thank you so long. Good evening, Azul 2795, fully established on Establish on RNAV procedure runway 10. Azul 2795, QNH 10013, field land runway 10, reach 090 degrees, 109. Roger, clear to land runway 10, Azul 2795. Salvador 3858, boa noite, ponto de espera pronto. Deixa eu manter o ponto de espera na 3858. Pushback acionado. Ocean Air 6310, pushback autorizado, chame táxi. Chama lá. Air 6313, boa noite. Road Service 8367, para a RNAV pista 10, desce para 4000 pés, ajuste 1013. Autorizado 366, o 6313, inicialmente desça para 4000 pés. Para coordenar 630 totalmente pronto, está aguardando até as 12 de fim, ninguém na posição nem no visual. Gente, entraram, monitora a nossa frequência? Ele é providencial o operador de fim. Obrigado. É 6310, então me chama quando totalmente pronto e desacoplado, por gentileza. Tá chegando aqui um rapaz aí que tá correndo aí. Solo copiou? Tá liberando aqui agora, 630. É livre, puxa, chama táxi. Após o pouso do ATR da Azul, autorizado, ali mantém pistão no zero. Sim, 795, no solo as 46, é 1219 solo. 219, boa. Solo Salvador 2795, Zona Sul, escuta. Nós autorizado decolagem no zero. Gente, livre decolagem no zero, 3258. Alfa Kilo 43, posição 4 Romeu. A bordo, é alternativa São Gonçalo e 3 horas e meia. Autorizado via Índia Alfa, ponto de espera 10895, altímetro 1013, tem bom voo 6310. Decolou aos 48, controle agora em 1, 198, 1, 1. Sim, 3258.